música nova. Bota a mão na parede, no paredão, bota a mão na amiga, faz qualquer coisa, vai. Oi. Mão na parede, mão na parede, mão na parede, vou te revistar. Mão na parede, mão na parede, faz como sua parede, tá? Se revistar. Mão na parede, mão na parede, mão na parede, vou te revistar. Mão na parede, cadê seu documento, mãe? Vou te revistar. Ô, mãe, eu sou o seu sargento. Arrea, arrea, arrea o documento, arrea.